Então, eu não sei, não lembro se eu falei, mas tinha o pedido do Paulo Souza. O Paulo Souza mora no bairro do Pacaembu e pediu com Linda Batista a composição de Russo do Pandeiro e Sarroris, Batuque no Morro. Falei antes, né, do pedido do Paulo Souza, que a gente estava desconectando aqui do horário político aí, é uma série de coisas, mas se eu não falei, me desculpe, Paulo Souza. Obrigado por ter participado do programa aqui. Eu espero que você participe mais vezes. É, por via das dúvidas, né? Então, mas tinha o pedido do Paulo Souza do Pacaembu. Antes a gente ouviu o pedido do Alfredo Campos, que mora no bairro do Cambuci, e pediu com Aracide Almeida, Engomadinho, composição de Pedro Caetano e Cláudio Honor Cruz. E abrindo o programa, o pedido da Valéria Ribeiro, do bairro da Pompeia. Ela pediu com Carmen Miranda, a composição de Assis Valente, E o Mundo Não Se Acabou. Daqui a pouquinho eu vou passar o telefone e vou torcer também pela sua participação. Prometo que não esquecerei seu nome. Vamos ouvir agora o pedido da Vilma Ribeiro, que mora no bairro do Tatuapé. Ela quer ouvir com Aracide Almeida o X do Problema. Depois tem o pedido do Carlos Bruno, que mora no bairro da Lapa, e pediu com Odete Amaral a Roda do Samba. A roda de samba formou, eu entrei. A roda do samba rimou, eu também. Quando a roda do samba acabou, eu chorei, esperando outra roda de samba viver. Quando estou na batucada, comigo tem, nunca perdi nem posso perder pra ninguém. Sonho de lá do orgulho, e entro com o pé no barulho, e quem me escuta batuca também. A roda do samba formou eu inteiro, a roda do samba animou eu também. Quando a roda do samba acabou, eu chorei, esperando outra roda de samba viver. A roda do samba formou eu inteiro, a roda do samba animou eu também. Quando a roda do samba acabou, eu chorei, esperando outra roda de samba viver. Tenho o prazer de um batuque desacatar, não há quem fique calado, me ouvindo cantar. O samba é tudo que eu gosto, cantando como eu aposto, faço também de triste sambar. Nós ouvimos o pedido do Carlos Bruno, do bairro da Lapa. Odete Amaral cantou de Marcílio Vieira e Augusto e Amado Regis, A Roda do Samba. E Aracide Almeida cantou de Noel Rosa para Vilma Ribeiro, do Tatuapé, O X do Problema. São 8 horas e 23 minutos. Vamos ouvir agora o pedido do Antônio, que mora na cidade de Santo André. Ele quer ouvir com Silvio Caldas, Mão no Remo. Depois, o pedido da Maria Rita, que mora no bairro do Butantã, Patrício Teixeira, cantando de Pixinguinha, Gavião Calçudo. E para o José, que mora no bairro do Limão, Dupla Verde Amarelo, vai cantar Casa Vazia. Nesta vida, cada qual tem um barco em que navega, e o azar é natural. Tem a nada mais fatal, e a justiça é cega. Mas se os ventos sopram contra, ou se vem a tempestade, nunca mais o barco encontra o porto da felicidade. Mão no remo, mão no remo, com toda coragem, pra levar vantagem no mar desta vida. Pois se queres ser feliz no amor, tens de remar com ardor nesta vida. Nesta vida, cada qual tem um barco em que navega, e o azar é natural. Nem há nada mais fatal, e a justiça é cega. Mas se os ventos sopram contra, ou se vem a tempestade, nunca mais o barco encontra o porto da felicidade. Mete a vela, quando for a hora, ir mar afora em busca da sorte, aproveitando a maré a favor, terá traz pra sempre valor. Yeah. fantasia. E ele excita entre nós. Nós ouvimos o pedido do José, que mora no bairro do Limão, Dupla Verde Amarelo, cantou de Wilson Batista e Erasmo Silva, Casa Vazia, para Maria Rita, do bairro do Butantã, Patrício Teixeira, cantou de Pixinguinha, Gavião Calçudo, e para o Antônio, que mora na cidade de Santo André, Silvio Caldas cantou de Noel Rosa e Ari Barroso, Mão no Remo. A gente está encerrando aqui o pedido, a parte dos pedidos musicais. Eu quero agradecer a todos os participantes de hoje, a todos que já participaram do nosso programa desde o primeiro Gramofone dos Ouvintes. Quero agradecer a você que nos dá alegria da sua audiência. Eu gostaria que você participasse também do nosso programa, assim como os nossos amigos participaram do programa de hoje. Eu lembro sempre que é um número só de telefone, mas são várias linhas. E um exemplo que eu dou sempre aqui para deixar bem claro assim a situação, como é fácil de ligar e que você vai perder um tempinho bem pequenininho e vai dar uma alegria enorme pra gente ligando pra cá, pedindo uma das músicas preferidas suas desses anos espetaculares da nossa música brasileira, que foram os anos 20, 30, 40, início dos anos 50. É assim, se 10 pessoas ligarem ao mesmo tempo todas e serão atendidas, porque o sistema que a cultura tem, assim, quando uma linha está ocupada, a ligação cai em outra que está livre, e assim sucessivamente, entendeu? Dificilmente o telefone vai estar ocupado quando você ligar para cá. Aposte nesta minha proposta, tá bom? Vê se eu estou falando aqui a verdade. Pode acontecer, mas é raro, muito raro. Então ligue para a gente. O telefone é o 2182-3081. Estou brincando, mas é sério o negócio. É assim, é um número com várias linhas. Liga para a gente. Sua participação é muito séria, tá bom? 2182-3081, 2182-3081. As ligações são feitas de segunda a sexta-feira, no horário das 9 da manhã às 6 da tarde. Aí você liga, fala seu nome, seu sobrenome, fala o nome do seu bairro, o nome da sua cidade, o nome do seu estado, e a gente vai ficar muito contente em poder falar tudo isso aqui no nosso programa e tocar uma das suas músicas preferidas, tá bom? Agora são 8:34, no finalzinho do programa, eu repito o número e vou ficar aqui, ó, torcendo pela sua participação. Vamos em frente. Gramofone pela Cultura AM. Neste bloco, Aracy Cortes e Francisco Alves com Mário Reis. Thank you.

também tem a sua igreja, pra que toda a gente veja onde eu fui batizado. A Lapa, onde já não há conflito, fica no quinto distrito, aonde eu fui criado. Um samba, um sorriso de mulher, bate papo de café, eis aí a Lapa. Um samba, um sorriso de mulher, bate papo de café, eis aí a Lapa.

Januário, que no horário é muito patacal. Andou na rua com um operário que trazia pro trabalho o memorando da festa. Que tal, que tal, que tal, que tal? Depois do caso da mulher do Oscar, que há muito tempo esteve, esteve no cartaz, apareceu a senhorita Aurora com Dona Helena e seu fumar. Depois um turco malandrinho esperto chegou pedindo por alá, alá. Naturalmente pra socar a mágoa, mande água pra ioiô e mande água pra iaia. E mande água pra ioiô e mande água pra iaia. E mande água pra ioiô e mande água pra iaia. E mande água pra ioiô e mande água pra iaia. E ele anda ligeiro, eu bato devagar, porque seu coração tem medo de parar, andando de acordo com o nosso amor. Se por acaso tem desilusão, é capaz de parar. Pobre coitado, coitadinho do seu coração. Eu digo isso tudo só porque gosto imensamente de você. Seu coração se vive hoje abandonado, é o único culpado, talvez mesmo sem saber. Você se diz as coisas no por mal, caindo sempre em contradição. E marca encontro e você chega atrasado, o culpado disso tudo é o seu coração. Seguindo o compasso do seu coração, eu bato no pandeiro e faço a marcação. E ele anda ligeiro, eu bato devagar, porque seu coração tem medo de parar, andando de acordo com o nosso amor. Se por acaso tem desilusão, é capaz de parar. Pobre coitado, coitadinho do seu coração. Você se diz as coisas não por mal, caindo sempre em contradição. Que encontro e você chega atrasado, o culpado disso tudo é o seu coração. Seguindo o compasso do seu coração, eu bato no pandeiro e faço a marcação. Se ele anda ligeiro, eu bato devagar, porque seu coração tem medo de parar, andando de acordo com o nosso amor. Se por acaso tem desilusão, é capaz de parar. Pobre coitado, coitadinho do seu coração. Odete Amaral cantou de Célio Ferreira, Por Causa do Seu Coração. Linda Batista, de Nelson Teixeira e Antônio Barreto, Depois da Farra. E encerramos assim o nosso gramofone, que estará de volta amanhã, logo após o professor Pasquale Cipronetto e o programa Nossa Língua Portuguesa, lá pelas 8h25, 8h30 da noite. Mais uma vez, um grande abraço a você que está nos ouvindo, a todos os participantes do programa de hoje. Eu gostaria que você, que ainda não participou do nosso gramofone, também participasse. É só ligar de segunda a sexta-feira, no horário das 9h da manhã às 6h da tarde. Aí você liga, fala seu nome, seu sobrenome, o nome do seu bairro, o nome da sua cidade, o nome do seu estado, pede uma das suas músicas favoritas e preferidas dos anos 20, 30, 40, início dos anos 50, e a gente vai ficar muito feliz pela sua ligação e consequente participação aqui no nosso programa. No programa de hoje, seleção musical Márcio Barker, apoio de produção Mariana Benetti, trabalhos técnicos e apresentação Carlos Oliveira. A gente volta logo após o intervalo com a música dos anos 50, 60, início dos anos 70 e uma homenagem a uma grande cantora. A gente volta já já. A Cultura AM apresentou Gramofone. Carlos Lupe, presidente nacional do PDT. Quero falar com você, trabalhador, trabalhadora, que nesse momento está nos ouvindo. Está chegando aí o Dia do Trabalhador, um dia importante para continuar a sua luta, a nossa luta. O PDT quer melhores salários, o PDT quer melhores condições de trabalho, o PDT quer trabalhar para que tenha mais emprego para o nosso povo. Conte com o PDT nessa luta, porque a luta do trabalhador é a nossa luta. Todos os sons, o ponto de encontro da música instrumental brasileira. Diariamente, às 10 da noite e de segunda a sexta, ao meio-dia.

ensina. Oh, como eu vivo a sofrer. Quase que eu disse agora o seu nome sem querer. Não quero que zombe de nós toda essa gente. É por sua causa que eu estou tão diferente. Bem pertinho de mim ele está. Se chegasse a tal conclusão do fato, não abria a boca só pra dizer todíssimo. Quando eu lhe estava do chapéu até o sapato, garanto que isto você ainda não disse. Hoje vive com todos por aí me difamando. Sou hipócrita, cruel, sou tudo, enfim. Há de mal é só pra mim. Pouco importa que diga lá de mim o que disser, mas na verdade eu sei honrar meu santo nome de mulher. Embora você diga pelo mundo que eu não presto, mas pra comer meu pão eu ganho honesto. Eu sei honrar meu santo nome de mulher. Embora você diga pelo mundo que eu não presto, mas pra comer meu pão eu ganho honesto. Se você chegasse a tal conclusão do fato, não abri a boca só pra dizer tudo de mim. Quando eu lhe dava o chapéu até o sapato, garanto que isto você ainda não disse. Hoje vivi com todos por aí me difamando. Sou hipócrita, cruel, sou tudo, enfim. O que há de bom é só você. Ai, ai, o que há de mal é só pra mim. Porque você não sabe ser mulher e vai se arrepender do mal feito, sentir remorsos no peito como uma infeliz qualquer. Ai, marido, quando chega em casa cansado da lida, da vida, quer tudo menos

claro e ardente no escuro, eu lhe asseguro, não faria falta paz. Mulher que não dá samba, eu não quero mais. Mulher que não dá samba, eu não quero mais. Mulher que não dá samba, eu não quero mais. Mulher que não... Calado eu luto, sereno e resoluto, pois de minuto em minuto, sinto que a força se esvai. Eu me mantenho e sustento da vida e do pensamento, mas de momento em momento a resistência descai. Respiro fundo, pois de segundo em segundo mais cresce o peso do mundo. Jesus Cristo sem o Pai. Resisto, porém não sei até quando. No fim acabo ajoelhando, mas a coragem não cai. Mas ninguém pense que não estou muito consciente e que fundamentalmente não existe diferença entre morrer pela crença e ser igual a toda gente. É tudo um sonho, tudo uma farsa, uma ideia. Autor, ator e plateia, espero que o plano caia pra sair batendo palmas, ou romper na maior vaia, ou dizer muito ao contrário. Que espetáculo tão frouxo nem merece. Espero que o plano caia pra sair batendo palmas, ou romper na maior vaia, ou dizer muito ao contrário. Que espetáculo tão frouxo nem merece comentário. Nem merece comentário. Nem merece comentário. Paulo Vanzolini, Carmen Costa cantou Samba Abstrato, Mulher que Não Dá Samba, em dupla com Paulo Marques e Inveja. 9:28. Musicalidade pela Cultura M. É a Musicalidade fazendo uma pequena homenagem à grande Carmen Costa, falecida ontem aos 87 anos. Assim com escuros sinais da falta de mim, em pleno apogeu, morrendo de tédio, e o remédio sou eu. Eu que estou sempre perto e só quero por certo ser seu. Mas você não quer nada, desorientada, só quer apogeu. Sinto-te assim, com os puros sinais da falta de mim. Entendo apogeu, correndo de tédio, e o remédio sou eu. Eu que estou sempre perto e só quero por certo ser seu. Mas você não quer nada, desorientada, só quer apogeu. Chegou onde quis, graças a Deus. E o sucesso é o que deseja. Estranha que amar que a boca que já não me beija. Que ardam em secos olhos seios meus. Com a muita raça que tem, essa farsa até o fim. Mas sempre perde, só quero por certo ser seu. Mas você não quer nada, desorientada, só quer apogeu. Oh,

à beira de um regato e um bosque em flor. Dizia, na tina de noite, e assim nós vamos vivendo de amor. Wilson Simonal de Jorge Benjor, País Tropical. Ciro Monteiro de Lupicínio Rodrigues, Se Acaso Você Chegasse. Vinícius de Moraes dele, Baden Powell, Deixa, 9h51. Queria ser Lulu, de madame francesa, pra passear de dia em uma Cadillac. Apreciando da maravilha da natureza, vida assim é uma beleza. Se eu fosse esquindinho da Fufu, da Manu e Manon, passava o dia inteiro tomando leitinho e comendo pipizinho, filé mignon, que bom. Queria ser Lulu, de madame francesa, capaz de adedir em uma Cadillac. Apreciando a maravilha da natureza, vida assim é uma beleza. Se eu fosse extinguir da Fufu, Marco e Manon, passava o dia inteiro tomando leitinho e comendo de vizinho, filé mignon, e dizem que a vida de campo é ruim. Juro por Deus, não posso acreditar. Se todos os cachorros passam mal assim, devia ser o louco para alguém dormir. Seria filho de um nobre casado, comia gorduroso, zelositado. E uma babá pra passear comigo e brincar e dar contigo lá no fundo do quintal, que bom. Dizem que a vida de campo é ruína. Juro por Deus, não posso acreditar. Se todos os cachorros passam mal assim, eu preferia ser louco para alguém dormir. Seria filho de um nobre casado, comia gorduroso, zeloso, tá que bom. Uma babá pra passear comigo e brincar de estar contigo lá no fundo do quintal. Por qual? Queria ser Lulu, de madame francesa, da passeada de dia e uma Cadillac, a piscina da maravilha da natureza. Vida assim é uma beleza, se eu fosse esquindinho, da pro clube, da prima nova. Passava o dia inteiro tomando leitinho e comendo de vizinho, né, guignon. Quase que morreu. Não vos admireis porque não digo o nome. Esse nossa amizade representa fome. O pobre coitado está ficando demente e tem a cor diferente da gente. Média com pão é a sua refeição. Faz pena a gente ver este rapaz amarelão. Não é falta de conselhos, já cansei de dar. Mude de vida para melhorar. E agora com o aumento do salário, dá gosto em dizer eu sou um operário. Siga o meu conselho que a vitória vai ser sua. Você vai acabar jogando pedras na lua. E aqui termina o conselho que eu dei a esse amigo que eu ontem encontrei. Eu sou um operário. Siga o meu conselho que a vitória vai ser sua. Você vai acabar jogando pedra na lua. Aqui termina o conselho que eu dei a esse amigo que eu ontem encontrei. Está em jogo a vida de um amigo meu. Na semana passada quase que morreu. Não vos admireis porque não digo nome. Esse nossa amizade representa fome. O pobre coitado está ficando demente e tem a cor diferente da gente. Média com pão é a sua refeição. Faz pena a gente ver este rapaz amarelão. Delfina, o que é, morengueira? Acertei no milhar, ganhei 500 contos, não vou mais trabalhar. Você vê toda a roupa velha aos pobres, e a mobília podemos quebrar. Isso é pra já, vamos quebrar. Pode quebrar, minha filha? Ela pegou o guarda-roupa e arrebentou do outro lado. Pá!

Em todos os sons pela Cultura M, Léo Gandelman, de Radamés Inhattari, Bate-Papo, Paulo Moura, de Cachimbinho, Cachim Tema, Renato Piau. Thank you.